Convince qui mi fez para ir no excitanci ristoranti giapponesi. Eu non sei se foi o ambiente o refresco che tomei o vontade di besarti. De repente eu viajei ao Japão. Pão ao Japão. Você me olhou sorrindo e eu te pedi perdão. Te contei o que sonhava e você falou assim: que ao meu lado viajava e que estava.